Caralho, parceiro, tá gato preto e oião jogando merda na parede, um catinho de merda lixo, mano. Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Chama! Isso é bandido, gato, ele é CDS, o moral de Picoara. Oh, e partiu, hoje tem revoada, hoje ela vai convocar as amiguinhas. Partiu, hoje tem revoada, hoje ela vai convocar as amiguinhas. Novinha assanhadinha, hoje ela vai sentar pra gente. Quando a bala do meu copo depende da sua mente. Oh. A bala do meu copo já subiu pra minha mente. A bala do meu copo já subiu pra minha mente. Até tu, mulher. De repente, eu quico de repente. Quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. É o Val Bigode, o bigodinho de ouro. Tem que respeitar, papai, daquele jeitão, viu? Oh, pode ser lima, catinha de merda é lixo. Tamo junto, viu? Jogando merda na parede, mas de bebê e dá o caralho. Carreta, maninho, moto, tamo junto. E partiu, hoje tem revoada, ela vai convocar as amiguinhas. Partiu, hoje tem revoada, ela vai convocar as amiguinhas. Novinha assanhadinha, hoje ela vai sentar pra gente. Quando a bala do meu copo depender na tua mente. A bala do meu copo já subiu pra minha mente. A bala do meu copo já subiu pra minha mente. Eu sento de repente, eu quico de repente. Quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente. Eu quico com carinho na sua pica carente. Passei ali agora, tava uma patotinha lá atrás. De gel, Juninho adesivagem. Bigode de Elima, junto com a de bebê, jogando merda na parede. Deu caralho, boca de véia. Puxa, um cega, 9337-7077-81-24-6378. É o nome do escritório de Jordão Marcolino e Bruno Pancada.